Já que a vida é tão boa, que tudo é tão fácil, sorria, faça como eu faço. Tudo é tão bonito, que cidade sorriso também já serve pra São Paulo. O dinheiro tá sobrando, você tá aí dançando, esse ano já trocou seu carro. E que na terra da garoa não rola mais enchente, esse lance é coisa do passado. Mesmo no Oriente Médio já tá rolando um tédio, nenhum prédio bombardeado. Os mano recuperado, ninguém sabe o que é crack, o país não tem mais viciado. Analfabetismo zero, o governo banca tudo, do berçário ao doutorado. É o país do futuro, que só me dá presente, tô no primeiro mundo, fato. Tenho a impressão, amigo, que cê tá sendo enganado. Tenho a impressão, amigo, que cê tá. Tenho a impressão, amigo, que cê tá sendo enganado. Tenho a impressão, amigo, que cê tá. Casa minha vida, você não pega fila, o imóvel já chegou quitado. Viagem de lua de mel, mesmo pro céu, parabéns, você foi contemplado. Eu respiro ar limpo, moro num bairro lindo, todo meu lixo é reciclado. É o país do futuro, que só me dá presente, tô no primeiro mundo, fato. Pra que dólar se eu tenho real? Trabalha, trabalhandão, duridão, duro. É, sim, de trabalha, trabalhandão. Trabalhandão, duridão, trabalhandão, duridão, tá tudo lindo, tudo belo, tudo azul, branco, verde e amarelo. Tenho a impressão, amigo, que cê tá sendo enganado. Trabalhandão, duridão, tenho a impressão, amigo, que cê tá. Trabalhandão, duridão, pode crer. Tenho a impressão, amigo, que cê tá sendo enganado. Trabalhandão.